994, linha decola, vento 100 graus, 069. Linha decola, gol 1994. Noite da Juliette, 6746. 6746, ingresso via Juliette, gate 4. Juliette para o gate 4, 6746. Salvador, gol 1606 para o táxi, tem a bordo 63, autonomia 4 horas e 41, alternando Fortaleza. No POB 1063. 6363. Gente, o gol no 606, táxi via Pátio, Índia e Alfa. Levando tráfego do Webjet à frente. No ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem. Gol no 606, ajuste 104. Taxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá chamará pronto, ajuste 104, gol no 606. Livre decolagem com gol 994. Afirmativo. Vento 1900 graus, 069, gol no 994. Torre Salvador Azul 4178. Azul 4178, mantém aproximação, aguarde pista 10 livre. 4178. Oi, só para confirmar o balizador pra gente aqui no 4 Webjet. Vamos informar aí pra ela, só um minuto. Obrigado. Para 178, livre pouso, pistão na 0, vento 1, 00 graus, 04 nós. Autorizar pouso, pistão na 0, azul, 4178. No 994, decola 0400. Controle 1-9, decimal 35, uma boa noite. Obrigado, 994, bom final de semana. Bom dia, controle, gol 994, decolou. 994, contato na decolagem, sobe o 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, o 994. Gol 1606, pronto, no ponto de espera da 1-0. Gol 1606, visual com tráfego na curta final. Afirmo. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0, gol 1606. Oscar, bom dia. SP 5317, solicito autorização de tráfego para Belém. 35317, aguarde cópia. Aguardo, Daniel, sai da planeta. Momo Trova. Trova, obrigado. Azul 4178, solo 03, liberando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette, gate 1, 4178. Bom dia, 3170, desce ao 050 na Pro de Tab. 050 Pro de Tab, 3170. Adoro, muito boa noite, o Azul 4178, lembrando a sexta. 101 graus, 069. Livre decolagem da 10, gol no 606. Espectacionamento, gol no 896, posição 3. Uno 896, autorizado-me para o táxi. Autorizado, feedback para táxi, 1896. Quatro um sete oito na escuta. Na escuta. Azul 4178, mantenha a posição antes da táxi Juliette. Mantenha antes da Juliette, Azul 4178. Gol no 606, decola ao 05, controle 119.35, uma boa noite. Controle 119.35, gol no 606, grave igualmente. 35317, cópia. Pronto, prossiga. 35317 para Belém, autorizado nível 380, primeira aerovia Pesolo 41, após prosseguir de acordo com a rota do plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Trova. Controle Salvador 119.35, aciona 5031, trip 5317. Autorizado, Belém 380, primeiro via Upper Zulu 41. Agora com o plano de voo, decola da 1-0, curva à esquerda. Saída Momo, transição Trova, 1935, controle, transponder 5031, trip 5317. 35317, correto, chame para pushback acionamento. Informarei, pushback acionamento, trip 5317. Confirmar, a gente ainda não pegou a chegada e procedimento de hoje? A chegada é a Mari e o procedimento é LS X-Ray, da pista 1-0. Mari, LS X-Ray, projeto 27. Dois cinco quatro cinco, secundário 1685. 2545, 3226, pro espectro, né? Então, 3226 no 07, autorizado, chame táxi. Livre posicionamento, 6, sobe restrito ao nível de voo 310, 310, direto Campina Grande. Ciente, direto Campina Grande, restrito nível 310, gol no 606. Taxi, gol no 896, 104 a bordo, 2 horas e 39, alterando Fortaleza. O 896, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 104. Que é Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, 104, 896. Salvador, bom dia, eu tenho 3264, livrando 190 para 150, com a Bravo. Então, 3264, bom dia, sem identificação, desce ao nível 050 na proa de TAP. Identificou 050 na proa de TAP, 3264. Então, 3170 na proa de Duna, descida para 2000 pés, ajuste 904, livre LF. Prodiduna, 2000 pés, esquina HB14, tá 317. Espera pronto, gol no 896. Gol no 896, ali decola pistola 0, vento 090 graus, 04 nós. Ali decola 10, gol no 896. GV27 para sequenciamento, voa na proa de Mari. Proa de Mari descendo ao nível 040. 040 na proa de Mari, GV27. No 606, restrito ao 310, chamando o centro agora, 12545, secundário 12685, bom voo. Restrito 310, vai chamar o centro em 12545, alternando 12685, voo no 606, boa noite. Salvador, TIP 5317, está na remota 14, solicitar pushback em acionamento. TIP 5317, autorizado, chame táxi. Formar aí para todo o táxi, 5317. Voo no 896, decola 12, controle 119, decimal 35, boa noite. 1935, gol no 896, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 896. Boa noite, 896, boa noite. Aciona código 5026. 5026. Acionado 5026, boa noite, 96. Contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 370, Pucajã, Maracaju, saída. 7, Pucajã, Maracaju, sobe a 370, boa noite, 96. GV27, informação de tráfego, 11 horas, 11 milhas no rumo nordeste, cruzando nível 1100, indecida, depois 320, antecede o senhor na chegada. A presente está autorizado a proa de ITAP, GV27. Proa de ITAP, GV27. 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-4, 132-26. Mate 1, Índia, e Alfa, pode... Espera, 2-108-6 e no 014 ajuste 3226. Clipe 5317 está com 75 a bordo, 13h48, São Luís, está passando táxi. 5317, táxi via, Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-4. 1-0-4, estado, Pátio 1, Índia Alfa, clipe 5317. 1-0-4. Agora 3000, estando no 014, está 3264. Está 3170 estabilizado? Afirmativo, está 3170, só para vista. 2386, vamos pouso. 386, está 3170. Torre Salvador, Webjet Whisky Juliette Quebec. Whisky Juliette Quebec, prossiga. Whisky Juliette, Quebec, Pátio 3, solicito autorização para girar reator em marcha lenta, já em acordo com o Enfrero. Gente, do acionamento, reposto término, Whisky Juliette, Quebec. Quebec. Salvador, boa noite, Stan 31970, passando Timbra, Campo Vista. Stan 31970, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 06 mais. Livre pouso, 1-0, Stan 31970. 3264, confirme de cada. 3264, no momento com 210 nós. Sente. GV27, confirme de cada. 190. 190, positivo. Noite 96, Centro Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2085, boa noite, 96, bom dia. Zero. A linha e mantenha 103226. 3264. Autoriza 2000 para o GV27. GV27, descida para 3000 pés. 3000, ajuste no 0 no 4. 3000, 1014. O GV27, 180 nós, por gentileza. Reduzirá. Taxia Eco Alfa Juliette 87, está preso no 70. São 3226, tem livre decolagem, vento 1900 graus, 04 nós. Livre decolagem, está 3226, 10. Salvador, bom dia, 5317 novamente, próximo ponto 0, 90. 35317 após início da decolagem do TAN, ali mantendo 0. Após o início do Airbus 319, a linha mantém a 0, 5317. Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Quebec. Prossiga. Finalizando o giro de reatores, grato, bom dia. Gente, bom dia. 7-3264, prossegue agora, completa final com a 2, 118-6, bom pouso. 8-6, boa noite. O GV27, 2000 pés, livre LS, reposto estabilizado. 2000, livre LS, GV27. 2, controle 119, decimal 35, bom dia. 19235, 3226, bom dia. Salvador, bom dia, eu tenho 3264 LS, 2 milhas por terra. São 3264, mantém aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre. Boa noite, TAM 3226, contato radar decolagem, sobe o nível 370, saí da PUCA. 370 na PUCA, 353-17, livre decolagem, vento 1900 graus, 04 nós. Decolagem da ADS, 5317. 36 está autorizado, direto ZIPAR e restrito ao 350, possível? ZIPAR 350, 3226. Livre pouso, pistão na zero, vento calmo. Livre pouso, 3264. 5317, Decolos 24, controle 119-35, bom dia. 935, controle 5317, bom dia. Controle, bom dia, trip 5317, cruzando 2000 na Momo. 317, contato na decolagem, sobe o 380, saída Momo. 385317. 27, estabilizado? Fui LS, GV 27. Torre agora, 118,6, bom pouso. 118,6, boa. Salvador, muito boa noite, GV 27, fui LS. GV 27, mantém aproximação, aguarde pista 1-0 livre. Guardando pista livre, GV 27. Controle Salvador, boa noite, eu tô 3520, informação Bravo, passando 182 para 150. Boa noite, 3520, acionando a 3000 pés, direto Duna. Direto Duna, acionando a identificação 3000 pés, está 3520. Ajuste no 0 no 4. 0 no 4, obrigado. E Juliette, 25. Ok, Alfa, Juliette 05, está 3264. GV 27, livre pouso, pistão na 0, vento 070 graus, 04 nós. Livre pouso, pistão na 0, GV 27.